Os pais amam os filhos, mas o amor de Deus é maior, mais largo e mais profundo do que jamais. 34. Pode ser o amor humano. É incomensurável. Parábolas de Jesus, 142. Tal concepção de Deus não foi jamais dada ao mundo por qualquer religião senão a da Bíblia. O paganismo ensina os homens a olharem para o ser supremo como objeto de temor em vez de amor, uma divindade maligna a ser apaziguada por sacrifícios, e não um pai derramando sobre seus filhos o dom do seu amor. Mesmo o povo de Israel se tornara tão cego ao precioso ensino dos profetas acerca de Deus, que esta revelação de seu paternal amor era coisa original, uma nova dádiva ao mundo. Ponto. Não é a posição terrena, nem o nascimento, nem a nacionalidade, nem os privilégios religiosos, o que prova ser membro da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Ponto. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. O maior discurso de Cristo, 74, 75, 80. Majestade e grandeza, 2 de fevereiro. Tu é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Uma Crônica 29, 11. Deus é nosso Pai, que nos ama e de nós cuida, como filhos seus que somos. Ele é também o grande rei do universo. O maior discurso de Cristo, 107. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente, invisível aos olhos mortais. Evangelismo, 614. Precisamos não tentar erguer com mão presunçosa a cortina com a qual ele protege sua majestade. Exclame o apóstolo, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. É uma prova de sua misericórdia ao estar oculto seu poder, o esconder-se ele nas respeitáveis nuvens do mistério e da obscuridade, pois erguer a cortina que esconde a presença divina é morte. 35. Mente alguma mortal pode penetrar no secreto em que habita e atua o poderoso. Não podemos compreender mais de seu trato conosco e os motivos que nele atuam, do que lhe parece bem revelar. Tudo ele ordena em justiça, e não temos de ficar mal satisfeitos e desconfados, mas inclinar-nos em reverente submissão. Ele nos revelará de seus desígnios o quanto for para nosso bem, e para além disso, devemos confiar na mão que é onipotente, no coração cheio de amor. Testemunhis Forti Churches 5301. 302. Jeová é o fundamento de toda sabedoria, de toda verdade, de todo conhecimento. Ponto. Os homens não podem sequer demorar-se nas bordas dessa vasta expansão, e deixar a imaginação voar. Homens, 81, 82. A fé pela qual eu vivo. Finitos não podem sondar as coisas profundas de Deus. TSDA, Bíblia Comentário 6079. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por um sentimento de sua infinita grandeza, e de sua presença. Com esse sentimento do invisível, todo o coração deve ser profundamente impressionado. Obreiros Evangélicos, 178. Deus pessoal, 3 de fevereiro. Deus falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Ponto. Qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas. Hebreus 1:3. Deus é Espírito, é, todavia, um ser pessoal, pois como tal se tem lhe revelado. A ciência do bom viver, 413. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. O resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. Como um Salvador pessoal, Jesus veio ao mundo. Como um Salvador pessoal, subiu ele ao céu. Como um Salvador pessoal, ele intercede nas cortes celestes. A ciência do bom viver, 418, 419. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que 36. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Primeiros Escritos, 54. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é aceita por muitos que professam crer nas Escrituras, mas, se bem que revestida de belas roupagens. Essa teoria é perigosíssimo engano. Ponto. Se Deus é uma essência que permeia toda a natureza, habita por conseguinte em todos os homens, e, para atingir a santidade, o homem não tem senão que desenvolver o poder que está dentro dele mesmo. Seguidas até sua conclusão lógica, essas teorias, panteísmo, etc., removem a necessidade da expiação, tornando o homem seu próprio salvador. Ponto. Os que as aceitam estão em maior risco de vir afinal a considerar a Bíblia inteira como uma ficção. Ponto. 83. 84. A fé pela qual eu vivo. A revelação que Deus de si mesmo deu em sua palavra é para nosso estudo. Esta, podemos procurar compreender. Mas além disto não devemos penetrar. Ponto. Ninguém se deve entregar a especulações com referência à sua natureza. A esse respeito, o silêncio é eloquente. O onisciente está acima de discussão. A ciência do bom viver. 428, 429. Santo e tremendo é o seu nome. 4 de fevereiro. Redenção enviou ao seu povo. Ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Salmos 111, 9. Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ponto. Os anjos cobrem o rosto em sua presença. Os querubins e os santos seráfins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. O maior discurso de Cristo. 106. Vi que o santo nome de Deus devia ser usado com reverência e temor. Primeiros escritos. 30. Alguns profanam seu nome misturando desnecessária e irreverentemente em suas orações as palavras Deus, Todo-Poderoso, tremendas e sagradas palavras, que nunca deveriam passar pelos lábios senão em tom submisso e com sentimento de respeito. Obreiros evangélicos, 177. Os que compreendem a grandeza e a majestade de Deus, tomarão o seu nome nos lábios com santo temor. Ele habita na luz inacessível. Nenhum homem pode vê-lo e viver. Primeiros escritos. 122. 37. Se Cristo se encontrasse hoje na terra, rodeado pelos que usam título de reverendo, reverendíssimo, não repetiria suas palavras, nem vos chameis, mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mateus 23:10. A escritura declara a respeito de Deus, santo e tremendo, reverendo diz em outras versões, é o seu nome. Salmos 111:9. A que ser humano cabe esse título? Quão pouco revela o homem da sabedoria e da justiça que o mesmo indica? Quantos dos que aceitam esse título estão representando o mau nome e o caráter de Deus? Aí, quantas vezes se tem a ambição mundana, o despotismo e os mais baixos pecados escondidos sob as bordadas vestes de um elevado e santo cargo? O desejado de todas as nações. 613. 85. 86. A fé pela qual eu vivo. O nome do Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, e a transgressão, e o pecado. Êxodo 34, 5, 7. Da igreja de Cristo acha-se escrito: este é o nome que lhe chamarão, o Senhor é nossa justiça. Jeremias 33, 16. Este nome é aposto a todo seguidor de Cristo. É a herança do Filho de Deus. O maior discurso de Cristo. 106, 107. Fiel e verdadeiro. 5 de fevereiro. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, 6. No que diz respeito à personalidade e prerrogativas de Deus, onde ele está, e o que ele é, este é um assunto no qual não devemos ousar tocar. Ponto. Aquele que na vida diária mantém a mais estreita comunhão com Deus, e que tem o mais profundo conhecimento dele, compreende com mais intensidade a total incapacidade dos seres humanos para explicar o Criador. Ponto. Deus sempre existiu. Ele é o grande eu sou. O salmista declara, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Ele é o alto e o sublime que habita na eternidade. Eu, o Senhor, não mudo, declara ele. Malaquias 3:6. Com ele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. É infinito e onipresente. Nenhuma palavra nossa pode descrever a sua grandeza e majestade. Medicina e salvação. 92. 38. Acima das perturbações da terra, está ele sentado em seu trono. Tudo está patente ao seu exame, e de sua grande e serena eternidade, ordena aquilo que melhor parece a sua providência. A ciência do bom viver, 417. Deus não se propõe ser chamado a contas por seus caminhos e obras. É glória para ele ocultar seus desígnios agora, porém afinal eles serão revelados em sua verdadeira importância. Ele, porém, não ocultou seu grande amor, que é a base de todo o seu trato com seus filhos. Redemption, Ortiteachings of East, Tianuentegoni, 101. O arco-íris ao redor do trono é uma garantia de que Deus é fiel. Ponto. Pecamos contra ele, somos imerecedores de seu favor. Contudo ele próprio nos pôs nos lábios aquela tão maravilhosa súplica. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te, e não anules o teu concerto conosco. Jeremias 87, 88. A fé pela qual eu vivo. 14:21. Ele próprio se obrigou a atender ao nosso clamor, quando nos chegamos a ele confessando nossa indignidade e pecado. A honra de seu trono está posta como penhor do cumprimento de sua palavra a nós. Testemunhos Selectos 3:213. Seu maravilhoso amor. 6 de fevereiro. Vede quão grande caridade, amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. 1 João 3:1. O amor é o princípio que fundamenta o governo de Deus no céu e na terra. E esse amor precisa estar entretecido na vida do cristão. Ponto. O coração influenciado por esse santo princípio será elevado acima de tudo quanto é de natureza egoísta. Tiotz Instructor, 10 de junho de 1897. Ao fazer qualquer tentativa para descrever esse amor, sentimos-nos como bebês balbuciando suas primeiras palavras. Podemos adorar em silêncio, pois nesta questão só o silêncio é eloquência. Toda e qualquer linguagem é inadequada para descrever esse amor. Fundamentos da Educação Cristã, 179, 180. Todo o amor paternal que veio de geração em geração através do coração humano, toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito, inesgotável amor de Deus. 39. A língua não o pode exprimir, nem a pena é capaz de o descrever. Podeis meditar nele todos os dias de vossa vida. Podeis esquadrinhar diligentemente as escrituras a fim de compreendê-lo. Podeis reunir toda a faculdade e poder a vós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E todavia existe ainda um infinito para além.